Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro, aliás, 18 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu Nota 7 que lhe vai trazer, entre outras coisas, muita música. Ou melhor, vai trazer essencialmente música, música instrumental. Vamos ter sons diversos. Hoje vamos começar com o Rondo Veneziano e o tema Arabesque. Este Arabesque, que é então o primeiro tema de edição de hoje do nosso Nota 7. Para ouvir também a música September Morning, a música de Gil Ventura, são as duas primeiras da edição de hoje do nosso Nota 7, aqui mesmo no canal 2 da sua rádio Interweb. E eu espero sinceramente que goste, que tudo que esteja a correr bem consigo e que a tarde tenha começado da melhor maneira na companhia, claro está, da rádio Interweb, mas neste caso, no canal 2. We'll be right back. Depois ouvimos Gil Ventura com este September Morning, antes ainda Arabesque, música ou versão de Ronda Veneziano. Agora por ouvir também a música Touching Silk, tema de Frankenstein Jr. Logo depois chegamos com Playing for Team, música dos Acoustic Alchemy. São mais dois temas que vamos escutar, mais duas melodias, mais dois pares de sensações para sentirmos neste princípio de fim de semana, aqui mesmo, na sua rádio Antena Web, neste caso no Canal 2. E já muito perto então de terminar a nossa edição. Aliás, a minha intervenção, esta de agora, será mesmo a última por hoje. Amanhã há mais. Vamos chegar com Lara Reyes, que nos traz Lejos de Aqui, para ouvir também Ronnie Jordan e o tema After Hours. Duas músicas para fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Desejo-lhe sinceramente a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Antena Web. À uma, começa mais uma edição de Star Music, um programa dedicado ao karaoke. Atenção, porque eu já estreia de Sertão Brasil com Manuel Paulino. À uma também começa mais um Giração, uma edição compacto aqui no Canal 2. Hoje o Sérgio ainda na Antena Web. No Canal 2, aliás, na Antena Best, mais atualizações já será às 3 da tarde. Nessa altura começará mais uma edição de Billboard Hot 100 com as 30 mais da semana. Ora, por agora então é tudo. Vamos à música. E eu despeço-me, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Antena Web. Lara Reyes e Ronnie Jordan para fechar a edição de hoje do Nota 7. Amanhã! Música.